cada disciplina favorável. É só trampar pra quem tem o seu espaço. E o resultado chega na pura batalha. Não deixa se engolir na selva de tragédia e falha. Firmeza, Rafa, saúde, compra ferramenta e pouca treta. Sem aliar contas, ponto 40 dos PM. Vigia, bicão de padaria, que arrisca por 500 conta a própria vida. Se liga, sem essa de catar fitinha boba, de roubar titã com carnê cheia até na boca. Dá pra ganhar grana sendo responsável. Pra rasgar nas noites de civic rebaixado, tem que ter disposição, muita atitude. É, pra que depois do lucro cê desfrute. Não deixa fiado atrasar além do prazo. Pra não roubar, avisa na hora do baseado. Cê quer o teu na mão? Também quero. Mesmo que pra isso vamos ter que martelar uns pregos. É muito lero lero, conversinha que vai pá. Pois quem é, é, quem não é, vai se jogar. Ouvi muito proceder, com pouco resultado. Vi muito malandro sair fora assustado. Chegou tigrão demais, com o nariz tudo branco. Prometendo demais, se dizendo ser malandro. Quem não quer, dólares, é dólar. Quem não quer, tablet, celular. Quem não quer, jogar a roda da frente pro ar. Na cara dos polícia, fazer as mina pirar. Quem não quer, dólares, é dólar. Quem não quer, tablet, celular. Quem não quer, jogar a roda da frente pro ar. Na cara dos polícia, fazer as mina pirar. Faz a soma, conta as notas. E quem foi que disse que nós não ia ter dias de glória? E que a vitória estava à nossa espera. Enche os olhos do menino meu e 30 na favela. Mas não se desespera, sua hora vai chegar. Eu já falei e novamente eu vou ressaltar. Muita atitude, disposição na mão, cautela e coragem, replanta satisfação. Adrenalina milhão, com os flagrantes na mão. Cena do louco eu já vi, dias de cão. Então não tem jeito não, por fora gela. E o coração por dentro eu sei que acelera. Mas não se desespera, não pode dar goela. Os pilantra covarde sempre deixa sequela. Os cara gosta de atrasar nossos peão de domingo, pra não deixar nós chavear na avenida do Quintino. Cara feia no porta, mó pé de breque. Vários perdidos eu já vi na avenida do Marisec. É só placa ralando no chão. Cavalo de pau na contramão, muita ceva bebida, muita mina litrão. De uísque, cerveja e muito grave no som. A gozolândia sai caro, mas gozar não é bom. Tem que aproveitar enquanto nós tá no mundão. Quem não quer, dólares, é dólar. Quem não quer, tablet, celular. Quem não quer, jogar a roda da frente pro ar. Na cara dos polícia, fazer as mina pirar. Quem não quer, dólares, é dólar. Quem não quer, tablet, celular. Quem não quer, jogar a roda da frente pro ar. Na cara dos polícia, fazer as mina pirar. Eu quero ouvir o tim-tim do gelo no copo. Na mesa redonda, o camarote hoje é nosso. Vamos chavear, é nós que tá no bagulho. Nem gosto de ouvir falar das vezes que eu não fui. Curtição sem regime, pra quem não tem limite. Pra quem quebra as pernas que o sistema imprime. Ó, só nós pagando de magnata. No naipe de engenheiro, de empreiteira renomada. E não ficamos tão longe, hoje somos vizinho. Ele diz que é empresário e eu falo que sou o químico. Na hora do lazer, para e tira uma foto. A vida não é igual no clique, no controle remoto. Vamos ter que aproveitar as oportunidades antes que os bigodes nos coloquem atrás das grades. Fazer dinheiro, fazer virar o dobro. Porque se a casa cair, tamo preso e não morto. Se o dinheiro fala alto, eu quero atar de megafone. Comprar o capa preta, contratar o super-homem. Pra liberdade ser cantada antes da hora. Ser malandro de verdade, não contar história. Eu já vivi na história. Hoje eu quero as gata, as nave branca, preta chumbo, prata, né? Poucas ideias, não ser só ilusão. E pra fazer acontecer, tem que ter disposição. Quem não quer, dólares, é dólar. Quem não quer, tablet, celular. Quem não quer, jogar a roda da frente pro ar. Na cara dos polícia, fazer as mina pirar. Quem não quer, dólares, é dólar. Quem não quer, tablet, celular. Quem não quer, jogar a roda da frente pro ar. Na cara dos polícia, fazer as mina pirar.